A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Semana passada nós tivemos aqui no Brasil um prêmio milionário da Mega Sena, né? Que foi entregue, acho que para um bilhete em Mauá, né, Walter? Aqui na Grande São Paulo. 80 milhões, não foi? Mas no passado, que a Mega Sena ainda não tinha sido criada, as formas de se ganhar alguma grana aí de maneira fácil, elas eram um pouco diferentes. Entre os jogos legais, a gente tinha a hypadíssima loteria esportiva. Meu pai ganhou na loteria esportiva uma vez. Mas foi Seu pai ganhou? Ganhou, mas foi um prêmio assim que quase todas as pessoas do Brasil ganharam, manja, que só os jogos óbvios, assim. E meu pai. Metade do país ganhou. Isso, exato. Aí meu pai, tipo, jogou grana de hoje R$5, ganhou R$2,50. Eu lembro da zebra lá do. Lula do meio. Hoje a loteria esportiva chama Loteca, né? Mas tá um pouco caidaça, assim. Outro também que hypava era a Loto, né? Todo mundo perseguia ali a Quina, mais famosa das loterias. E tínhamos também a Loteria Federal, que empregava os cegos, né? Pra vender bilhete. Cara, o que tinha naquela época vendendo bilhete na... É, se falasse é mal, é? Hoje é mal, né? Ah, então... Tinha de deficiente visual vendendo bilhete naquela época, era foda. Tantas outras também, né? Loterias e modos aí de ganhar uma grana. Já no ramo da ilegalidade, nós tínhamos o famoso jogo do bicho, que até hoje vemos nas ruas aí, né? A polícia fazendo vistas grossas e tudo mais. É engraçado, cada esquina tem um jogo do bicho, né? Todo mundo sabe que é ilegal, mas... Não, mas é ok. Eu acho que não tem delegado que lavre uma ocorrência. Eu já vi policial jogando no bicho. E sem falar dos bingos e cassinos clandestinos, né, que falamos há pouco tempo. E uma outra instituição, e essa sim existe até hoje, mas perdeu muito da sua força, pois já teve uma até organização profissional. E vamos falar nesta edição do Agente 86 das queridas rifas, Walter Rezende. Ô Alexandre, há registros históricos que as rifas vieram da Itália e possivelmente foram criadas pela Camorra, né? A organização criminosa / mafiosa sediada lá em Nápoles, cara, no sul da Itália. Isso é tão maluco que você tá falando, porque aqui em São Paulo ainda existem muitas rifas de carro, principalmente nas periferias. Sim. E a polícia estourou um escritório do PCC na semana passada também, onde os caras coordenavam as rifas. Olha só. A gente vai falar dessa rifa de carros daqui a pouco, que inclusive foi o que catapultou, né, profissionalizou mesmo o negócio. E voltando à Camorra, o curioso que aquele conceito de se fazer lucro em cima da esperança de uma pessoa se dar bem tinha sido formulada, né, com criminosos italianos, veio para o Brasil e foi aportando nas igrejas católicas do século XIX. É enlouquecedor isso? Para angariar fundos para as obras das igrejas. Fazendo aí um paralelo tendencioso, eu diria que seria a mesma coisa que depois da missa o padre anunciasse que rosários e pedras de crack estariam sendo vendidas na sacristia depois da missa. E Alexandre, até hoje nas quermesses de igrejas se vendem rifas, isso é jogo de azar e poderia levar um padre organizador desse cassino episcopal à prisão. E Alexandre, essas rifas que reinaram absolutas nos anos 80 e 90 levavam o nome de Ação Entre Amigos. Ação Entre Amigos, né? Exatamente. Seria pra dar uma desbaratinada ali e tal, mas o crime ainda tava lá, né? É. Era um jogo de azar. Tinham variações das rifas, eram muitos modelos. Tinha aquela famosa que corria o número ali pra data da Loteria Federal, mas um outro modelinho era aquela com os nomes de mulheres, clássica com os dois arrebites ali e tal, o nome ficava escondido, exatamente, né? Exatamente, tinha uma dobra, uma dupla de ilhós que aprisionava essa dobra. Sim. E por dentro tinha o nome... Dolores. E na cartelinha tinha 50 nomes, um dos nomes era Dolores, você ia vendendo aquilo pra idiotas. Neste caso, você concorda com a gráfica que fazia ali? O cara sabia, né? Ele tinha esse benefício, né? E o cara sempre queria comprar o nome da filha, o nome da mulher. E se você não comprasse com o nome da sua mulher, a briga aqui no Davi Vaz. Quem é essa mocreia? Essa vagabunda? Essa Joana que você comprou. E às vezes você ia comprar um nome da esposa, já tinha já sido. Já tava adivinado. Lá, o Ricardão já tinha comprado. Você lembra também uma que ela tinha um selinho? Cada nome tinha um selo. Cada nome tinha um selo, exatamente. Daí você tirava o selo, era o valor, né? Que tinha. Valor. Isso. É, correspondente, sei lá, é 3, 5 e 10 reais e grátis. E grátis. Você poderia... Concorrendo com... Sem pagar absolutamente, nada. 0,800, então, verdade. Então, geralmente a pessoa dava até uma levantadinha pra ver. Ah, é? Pra querer saber o que será que tem aí? O que será que tem aí? Assim como de nomes, sempre tinha um alegre botando contra a luz ali pra ver... Ah, eu acho que tá escrito Catarina. É. Já ali nos anos 90, pelo menos aqui em São Paulo, o negócio de rifa, ele foi se profissionalizando e muitas pessoas viviam de vender rifa de carros, né? E motos, como eu disse lá... A polícia desbaratinou aí o negócio do PCC, que realmente é muito lucrativo. E as cartelas, elas eram por sorteio ali da Loteria Federal e sempre tinha uma foto ali do veículo junto, lembra verdade, disso? Verdade, o cara que vendia as rifas, ele ia com a cartelinha, né? E o cara queria te empurrar a cartela inteira também, né? Muita gente comprava. Aí tinha a foto do possante, né? É. Talvez nem correspondesse a ele. O cara do meu bairro uma vez falou que ele viu uma foto, só que a placa, tipo, nem do Brasil era. Eu não sei se isso é... Carro pinado daqui pro Paraguai. Sei lá, cara. E sempre corria o risco de se vender os poucos números. E se por um lado o risco de ninguém ser contemplado era grande, fazendo com que o próprio promotor da rifa ali ficasse com o dinheiro, sei lá, metade da grana. Porque de repente o número contemplado poderia ser um número que ele não tivesse vendido. Exatamente. Então, aí ficava com a grana. Isso. E o contrário também poderia iria prevalecer, né? Que é, o cara vendeu 10% da rifa e o maldito do número saiu dentre aqueles 10%. Você se lembra qual era o paliativo para esse tipo de coisa? Não lembro. O vendedor de rifas, suponhamos, ele tinha que vender 1000 números e vendeu 6. Yeah. Correndo o risco de algum dos 6 ganhadores pegar o carro dele e ele tomar no cu. Então o que ele fazia? Ele fazia uma aposta no bicho com os números que ele tinha vendido. Então, se... É óbvio, linkado pela Loteria Federal. É. Se ele perdesse o carro na rifa... Ele arrecadava no jogo do bicho. Olha que inteligência dos caras. Ô, Walter, outra desgraça a que éramos submetidos era vender rifa pra formatura, né, cara? Sempre quando pessoas se uniam pra um bem comum e precisava de dinheiro... A primeira coisa que vinha na cabeça era uma merda de uma rifa. Exato. Via lá o que tinha pra fazer uma rifa. É. Uma câmera usada aí, Kodak Stamatic, sei lá. E se vendia. E pra fazer formaturas também era muito comum, né, Alexandre? Exato. Como você exato. Falou aí. Exato. Tinha que arrecadar ali a verba pro baile pró-formatura. E não tinha nada pior do que você chegar na casa da sua tia com aquela rifa na mão e seu tio se esconder, né? Oh, tô sem dinheiro agora. Ah, não. Nossa, depois. O que tá valendo essa rifa? É um jarro de flores. Não, mas eu não gosto de flor. Eu tenho alergia a flor. Eu sempre arrumo uma desculpa, cara. Que bosta. E o pior que a festa da formatura ia ser uma merda, porque sempre foi. É caótica, né? Era caótica. É sempre alugado um espaço onde cabe 100 pessoas e coloca-se 3 mil. É. E é um calor do caralho, fica todo mundo... Todo mundo com aquela roupa maldita, que a formatura é no verão, né? Final de ano, geralmente, ou no começo do outro. Exato. E todo mundo com aquela roupa maldita quente. Suando em bicas. Suando em bicas. Aí você vai tomar cerveja, a cerveja tá quente. Que merda, cara. Ó, ouvintes, nunca nos convide pra formatura. Espero que a minha filha não se alfabetize. pra não correr o risco. Teve um ouvinte da gente, o Ricardo Fragoso, de Cachoeira do Itapemirim, olha só, a terra do rei Roberto. E como o e-mail do Ricardo é bem grande, mas a história é boa, eu vou dar uma resumida. Mas o que aconteceu? Ele disse que teve ali um nome contemplado e as pessoas que assinaram ali no nome de mulher, olha só, Antônio. E tinham 3 Antônios. Espalhados pela cartela. 3 Antônios espalhados pela cartela, 3 Antônios diferentes. E o problema é que nenhum deles tinha um sobrenome e a letra também dava pra se confundir. Olha que loucura. Aí os 3 queriam dizer que eles ganharam o prêmio e ficou uma desgraça grande. E o pior é que o prêmio era uma leiteira daquelas que apitava quando o leite fervia. Cara, essa leiteira. Cara, essa leiteira. Era uma bosta. Eu lembro dessa leiteira. Tia Arlete, a Susan Boyle do Cerrado, tinha uma leiteira dessa. Eu tava na sala e ela falou, vamos fazer café da tarde pra gente. Aí eu vou começar. Ha ha ha ha! Ela pitava quando o leite estava fervido. Segundo gente. Meu sogro, o leite gosta de bunda, né? Por quê? Ele vira a bunda e ele sobe. Então, mas na história aqui do Ricardo Fragoso, diz que até a polícia teve que ser acionada quando um dos Antônios envenenou o cachorro da dona da rifa. Cara, que loucura. Isso foi uma revolta, hein, tudo cara? Tudo por uma maldita de uma leiteira que apita. Então, o ouvinte João Pedro Dias, que era radiografista. Radiografista é o cara do raio-x. É o cara que faz o raio-x. Então, ali. Na verdade, ele escreveu aqui que ele trabalhava no raio-x. A palavra radiografista eu que coloquei aqui. Eu não sei se é levado ou não, mas enfim. Ele falou que comprava as cartelas na papelaria, radiografava no hospital que trabalhava, via o nome escondido e assinava na cartela antes de vender as cópias. Olha só, que patifaria das grandes, hein, senhor João Pedro. Acho que eu comprei muita rifa na vida. Manja quando você compra de dó da pessoa, sempre no trabalho, sempre aparece aquele lá assim, oh, rapaz, tô rifando um relógio aí, porque a minha conta de luz tá vencendo, e eu tô rifando esse champion aqui, só com 3 pulseiras. E aí, cara, mas aí tinha um fulano que trabalhava com a gente, o nome dele era João Paulo Bombini. Bombini. Era o campeão mundial de venda de rifa. Ele parecia um craqueiro, cara, que precisava se desfazer das coisas em casa, só que ele vendia rifa de tudo. Ah, cara, eu tô rifando aqui uma TV preta e branca aqui, porque eu tô precisando comprar uma colorida. E ele vinha com aquele drama todo. Então, começou a chegar uma hora que todo mundo se escondia do Bombini, cara, porque ninguém aguentava mais. Mas ele nem pagou ainda a rifa do despertador e lá vem você com o liquidificador. Cara, que merda. E era o segundo negócio da vida dele. E as pessoas, cara, como importunavam a gente com esse negócio de rifa. Te inibiam, né, cara? Ah, eu sempre falava, eu posso pagar no fim do ano? Alexandre, uma vez eu ganhei uma rifa. Ah, você ganhou uma rifa? Eu ganhei, cara. Sabe o que era? Era um barril de pinga. Detalhe, eu tinha 8 anos. Ai, cara. A minha vantagem, que eu não me tornei um alcoólatra kids, foi que nunca me entregaram esse barril de pinga que eu ganhei. Nunca. Acontecia muito disso mesmo, né, cara? Você comprou. Eu lembro que minha mãe ganhou um álbum de fotografia, tipo pra 200 fotos, manja. Mas ali nos anos 80, a família Moreira, cara, devia ter 8 fotos de todos, dos filhos, de tudo, manja. Contando com os imigrantes europeus, né? Que vieram. Cara, não tinha foto e minha mãe ganhou aquele álbum pra... Comecei a preencher qualquer coisa que aparecesse, futebol cards, qualquer coisa que aparecesse. Maço de cigarro. Fazia a camisa, né, com a caixa do Marlboro, fazia umas camisas assim, então começou a preencher o álbum de fotos com aquilo. Olha só, a única rifa que a minha mãe ganhou era uma coisa inútil. O vídeo do Agente 86 deu um curtido na nossa fanpage lá no Facebook, aí vocês vão se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios. Sabendo disso, dá pra vocês mandarem histórias para o nosso e-mail, falecom@agenteem86.com.br. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. A gente já citou aqui uma vez a mobilete, que a minha família teve uma mobilete. Então, você achava que nós éramos milionários, porque tínhamos uma mobilete. Você se queixa aí do seu problema financeiro no começo da sua infância? Não, mas a mobilete foi adquirida junto ao meu primo, que ganhou ela numa rifa. E aí ele fez por preços módicos, sei lá, e vendeu a mobilete por um preço muito baixo pro meu pai, porque ele também tinha ganho numa rifa. Podia entregar pizza com aquela mobilete, né? Na época. O ouvinte Otacílio Braga, de Andradina, olha só, interior de São Paulo, mandou a seguinte história. Pra justificar um videocassete ganho de uma amante abastada, olha só, cara. O cara comprou na papelaria uma cartela de rifa com os nomes de mulheres. Ele abriu, assinou o nome dele ali no quadradinho vencedor e mostrou pra namorada. Aí completou o resto, possivelmente. Né? E ela descobriu a farsa logo que multiplicou o valor de cada aposta da rifa pelo número total. E descobriu que não dava metade do valor do videocassete novinho. Olha só, cara. Com todo um trabalho forense pra descobrir que o cara era um picareta. Aí ela falou assim, vou citar 3 pessoas e uma delas é imbecil. Primeira, o trouxa que fez a rifa pra perder o dinheiro. Verdade. Segunda, eu pra cair nessa história. E terceira, você, seu inútil, que pensou que iria me enganar com essa sua estupidez. Que idiota mesmo. A ouvinte Bianca Monte falou que o pai dela ganhou na rifa uma mobilete roubada e foi preso por 3 dias. Olha só. Que merda, né, cara? Do lado do meu primo veio com nota fiscal e tudo mais. Já o ouvinte Felipe Montenegro falou que no interior de Minas era comum rifar animais. Ah, Verdade, cara. Aqui também em São Paulo, nas cercanias da Grande São Paulo. Eu ouvi falar que tem um prostíbulo em São Paulo que rifa prostitutas. É verdade, eu vi. É comunhão de vários delitos, né? Cara, é engraçado. É muito comum a rifa de porco, pato e galinha e tudo mais. Voltando ao e-mail dele, abre aspas. Uma vez o meu pai ganhou uma cabrita e o curioso foi que o Rufus, o cachorro da família, começou a manter relações sexuais com a cabrinha. Um amor interracial. Eu queria ver o que nasceria disso, cara. Ô Felipe Montenegro, será que não é você não que dava um sapeco na cabrita? Então, diz que o cachorro comia pelo menos umas duas vezes por dia. Olha só.